Não sei, achei muito engraçada a ideia. Uma colega minha contou-me que estava a ver este clube e eu adorei, porque eu também gosto muito de falar em público, gosto muito